el despertar de los pueblos de América que vieron que se podía hacer la revolución. Meu rap é protesto, político, bandido, campo minado, revolucionário, senhor. Minha raiva é grande, por isso eu rimo assim. Vingança no ar, às vezes sinto ódio de mim, por não poder fazer nada. Criança desesperada, pelada, magra, com fome, baixo de uma ponte, passando frio. Político fingiu que não viu, o congresso fica esperto com a guerra civil. Granada, metralhadora, é carro bomba, soldados revoltados vão mandar tudo pro ar. Fardado o esquema, tá olhando o que? Protegendo o que? O boy cu, foda-se ele e você. Rapper nato, considerado, é periférico. Se for pro combate, kamikaze, maquiavélico. Pátria amada, idolatrada, Brasil. Tio Sam FHC, vai pra puta que o pariu. Grafite de protesto é o conde que faz. Djavan usando a arte também busca paz. Revolução, dona Ana, professora Nilza, informando os irmãos com palestra no Guiomar. Vamos lutar, vamos buscar o que é nosso. Armado ou desarmado, soldados periculosos. União é a chave, perifa favela. Honre verdadeiramente, o nome dela vai pra guerra. Objetivo é o trono dos boys. Se morda congresso, Deus está com nós. É a ordem e o progresso. A ordem e o progresso, foda-se o congresso. Rap é protesto. Cadê a ordem e o progresso? Ordem e progresso, foda-se o congresso. Rap é progresso. Cadê a ordem e o progresso? A ordem e o progresso, foda-se o congresso. Rap é protesto. Cadê a ordem e o progresso? Ordem e progresso, foda-se o congresso. Rap é protesto. Coragem, erga a mão, sou protestante contra o Brasil violento e com fome. Manos guardado por crime sem fiança. Político curso e vai pro depejambra. Mas não, você é superior. É a justiça do Brasil, batidão. Cê passou, o que é que cê quer? Que o pobre vá comer seu resto. Periferia tem talento, sinto o peso dos versos. Verdade dói, né boy? Escuta que é quebrada. É amizade, é alegria ao mesmo tempo desgraça. Do barraco que tá pegando fogo, dos desabrigados pedindo socorro. Olha o piscinão das quebradas. São Paulo é só chover que a sua tá largada. A cena é de protesto, foda-se o congresso. Justiça é sucesso, morrer levando certo. Chega povão de viver como inseto. Vamos trabalhar na terra metro por metro. É sonho aí, está na hora de acordar. Mas a fita é essa, truta, como é bom sonhar. Cadê a ordem e o progresso? A ordem e o progresso, foda-se o congresso. Rap é protesto. Cadê a ordem e o progresso? Ordem e progresso, foda-se o congresso. Rap é progresso. Cadê a ordem e o progresso? A ordem e o progresso, foda-se o congresso. Rap é protesto. Cadê a ordem e o progresso? Ordem e progresso, foda-se o congresso. Rap é protesto. Para afetar, chegou aqui esquadrão pra meter medo com palavras gritadas em frases de desespero. Voz de protesto, batendo de frente, sou implacável, reivindico ao sistema o problema. Sou um otário, mais um pobre podre que acredita no Senado. Coitado é mato, cadê os revolucionários? O pensamento morto de quem finge não ouvir, ele por ele mesmo ignora e continua a rir. A resposta que reenvio em ecos, ouvi e vi. O caos, pânico, mal, SOS, favela bocada. O governo vem fudendo e o povo não move nada. Esse não cala, leva tapa na cara, destrói a periferia, queimou seu arquivo, sua falha, que causa um som e pura reação de dores. Atormentado como campo minado no pesadelo, causando tremores. 19, 7, 8, esgoto sujo urbano. Binasse louco, vem gritando, sorriso acabando. A mouse ao fogo queimando, vou resgatando, revelando. Estresse em excesso, esperto em meio à civilização. Que do congresso por medo tem acesso. Por isso certo protesto, vou protestar pra comparar. A favor de adoradores da terra santa oferecida por Alá. Se ao menos tivessem sem da Palestina, islâmicos, loucos do Oriente Médio ou de Jerusalém, não teriam pra ninguém. Mas o que tem é homicida, traficante, assaltante, sequestrador, corrupção, drogas, terror. Cê quer o quê? Aqui é perifa, doutor. Vou tipo agressor, vou me rebelar. Vou atacar pra não calar e me expressar. Retrincar com o sistema que nos transmite em perigo e que nos causam problemas. Confrontando linha de frente pela nação, ou com a razão bem terrorista de quem vive em ação. Confusão, caos, hipocrisia e televisão. Invasão de rebeldia pela revolução. Território, campo minado, setor GO. Loucos, criminosos, acusados